Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Te louvo, ó meu rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo, te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Eterno, te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Eterno.